Thank you. Centro 86, bom dia, autorizado via chegada por Mediano. Desça para o nível 050, aguardando a liberação da pista. Sim, senhora. Momento 1050, autorizado 386, fica órbita, senhora. Na posição TAP, para aguardar o horário de abertura da pista. Gente, o Centro 86, confirme o nível que deseja. 5 mil, pode realizar o 050, 386. Gente, autorizado 050, órbita intacta, 386. Negativo, vai realizar a órbita conforme o disposto em casa, o 3816, 5 mil pés.